Olimpo direto do Doppler? Olimpo Rei 2, após desvio, vou direto Leda. Após desvio, direto Leda. Quatro, desça para 2.000 pés, autorizado o sinal do procedimento ILS-XY. Pista 10, reposte no custo localizador. Ilha 2.000 pés, reportará no custo localizador do VEX-REI, o TAP 3304. Matango Oscar Golf Uniforme, serviço hará terminado 5.0 milhas setor noroeste de Salvador para serviço de informação de voo e alerta. Chame Centro Recife em 125 decimal 4 e 5. E caso negativo essa, 126 decimal 8 e 5. 2545, 126 85, acabou o telefone. Fechando a 63, 12, agora 2 e 18 decimal 9 e 5, bom pouso. 295, bom dia, senhor. Salvador, boa tarde. Bom dia, chame 63, 12. Chame 13-2, bom dia, continue a aproximação. A hora que está ali. Para o Ground Speed. Ground Speed reduzido, TAP 3304. 304 informa helicóptero nas proximidades de dono a 500 pés, não interfira na sua aproximação. Bom dia. 095, bom dia, manter o ponto de espera agora. Vai manter o ponto de espera e vai dar 1095. América 229, on the ground at 27, leave by right and come ground 121 on the small line. Right turn, we'll call ground at 02? Confirme para o controle. 02, solicita um desvio de 10 graus à esquerda para livrar formações. Desvio de vírus, Olimpo 02, reporte quando possível para o lado do azul. Reportará. 03, não. Totalmente pronto? Totalmente, senhor. 095, após Airbus na curva final no 030, ali mantém pista no 0. Após Airbus, ali mantém pista no 0, mono 095. Na minha 312, solo 30, direita, som 21 decimal 9. Ok, direita, 212, senhor? 121 decimal 9. 219, positivo. Direto do Óculo novamente, Olimpo 02. Afirma, Olimpo 02, vou em Óculo. 304, continua a transmissão, informa de abstalete. Voo no 095, autorizado a decolagem pista no 0, vindo 270 graus, 05 graus. Autorizado a decolagem pista no 0, ou no 095. O Azul 2796, no ponto de espera, pronto. Os 2796, mantém o ponto de espera guardando. Arbo 1, 360 em subida, 1095. Possibilidade de vamos dar presente o TG, 1095? Negativo, mantenha a pessoa da saída e aguarde para voar, Elefa. Tá, o Arbo também seria interessante. Ô, Elefa. Elefa melhor ainda, você escuta. 1095, voa, Elefa. Eleva da presente, no 095, grato. 304, solo 34, livre à direita. Confirma, recebeu ventos de caldo com intensidade relevante na aproximação? 5 horas de caldo, senhor. Sente. A condição da pista inteira, como diz, está molhada? A pista não está molhada, não. Está de úmida para cima. Ok, agradeço as informações. 304, solo 219. Tudo lá. Azul 2796, autorizado a decolar pista 10, vento 270 graus. Autorizado a decolar pista lateral. Prossiga para o controle. Prossiga para o controle. Sobrevoo agora na região do Iguatemi, espada paralela limitada ao Imbuíma, lateral. Afirmo na escuta do controle, mantenha-se em revisão visual. Visual não se escuta mais, lateral. 608 até amanhã. Voo 9095, proa 260, por quantas milhas? Aproximadamente umas 20, 25, 30 milhas. Gente, voo 0095. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796, decolou na ponte. Azul 2796, acione, corrijo, contato radar da colagem, submantendo voo 970 via saída conde. 970 via conde. Olimpo 02, passa nível 190, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterno 125.1. No 095, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterno 260. Você pode confirmar a frequência 1095, senhor? A frequência primária é 128.8, a secundária 126.0. 128.260, tem um bom dia, senhor, um bom trabalho, é 1095. Tá. Sonar 6311, bom dia. Sonar 6311, acione identificação. Esse é emanação nível 050, via chegada e pitch. 050, via pitch, vai pessoal, INS 7222. Tente, acione 6311, após de pitch, é a 2363 para falar o procedimento. Escuta. Forma o tráfego em posição de 12 horas 25 milhas, 25 milhas, sudeste, passando nível 140 em descida 050, tipo de aeronave Airbus 320. Gente, azul. Caralho, 311, tráfego 2 horas, 23 milhas, rumo nordeste, passando nível 110, em ascensão nível 170, tipo de aeronave, um Alfa Tango 73. Aguarde, por gentileza. Abandonei Guatemi, já próxima Serra Uísque Delta Lima. Vai prosseguir via litoral para pouso em seu aeródromo, mais litoral. Litoral, só manter até a grivo visual, 506, via linha do litoral, prossiga para Itapuã. E vamos passando através de Pituaçu, mais litoral. Formando em Pituaçu, mais litoral. É 311, segunda torre Salvador, pista molhada. É 311, obrigado. Corre, Salvador, bom dia, o Azul 4-2, nosso nome, próximo, Pantera 2-2, tá pronto? Azul 4-2, bom dia. Após decolagem, mantém pronta 2500 pés, autorizado a alinhar e decolar pista 28260 graus 08 nós, 04 nós, intensidade. Gente, autorizado a alinhar e decolar. Após decolagem, mantém a furo até 2500 pés, Azul 4-2-9. Oi, Salvador, papapá, Mike Victoral. Litoral. Após frota forma, tendo espera sobre mim. Aeronave decolando, estrutura. Aí, está espera sobre o farol de Itapuã, mais litoral. Azul 4299, decolado 50, controle Salvador 10, 18. Controle Salvador 120, decimal 8, Azul 4299, obrigado. Mike Vitoral, autorizado cruzamento do campo, reporta autorizado circuito para a direita, 17, reporte base profissional. Autorizado circuito 17 pela direita, Mike Vitoral. Azul 4299, após 2500 pés. Contra a Prada, mantém proa, vai ser 2500 pés. Então, direto ali, tá? Azul 4299, obrigado. Oi, Salvador 21, pressionando a bomba 90. Voo 21171, acione identificação, via chegada e pit, desse manter o nível 180. Seu altímetro 10, 160. Via, registro 780. Afirmo, voo 2171, tráfego. Posição 1 hora, 35 milhas, rumo nordeste, passando nível 140 em ascensão nível 170, Alfa Tango 72. Ok. Chalé 6311, desce, mantenha 2500 pés, registro altímetro 90, não bem, informe tráfego, procedimento LF, que sua pista 28. 2500, 109, aponta estabilizado, X-Ray, o 111. Dama 7, Mike Vitoral. Vitoral, autorizado pouso, pistão no 7, ventre areal 0. Em 700 pés, vai entrar em procedimento de alta rotação, Mike Vitor Alfa. Guardião 07, conseguiu para controle. O 07 decolou de Londrina, está com 0612 a bordo, agora passando na... Guardião 07, mantenha sem agressivo visual, ajuste altímetro 1060, 506. Autorizado para o grupo Zulu, Tucano, direto, copiado seu estimado em mais 50 minutos. E fome passando 20 milhas afastado de Salvador. Formará bacana 20 milhas. Então 3179, após a decolagem mantém por até 2500 autorizado da decolar, 28, vento variável 029. Decolagem após 2, proa, mantém proa até 2500. Mike Vitor Alva, solo 54, só curiosidade, procedimento de pouso normal ou alguma coisa diferente? Chamado procedimento de alta rotação, treinamento de emergência, Mike Vitor Alva. Mike Vitor Alva, ciente. Solo 54 no corte de frequência. Salvador 2796. Ajuda 796, prossiga. É coordenar com Recife, ascensão nível 190 como nível final. Azul 2171 já cruzou o tráfego, pode prosseguir? Azul 2171 desce, mantém 050. 050. O Azul 2796 sub mantém o 170 inicialmente e aguarda coordenação. Manda até o 050 para o modo 271. Afirmo, desce, mantém 050. Ok, ali na edição 70. Bom dia, tá 3179. Sete nove meia nível final 190. Afirmo. Chame o serviço radar encerrado agora para 4 milhas para posição onde submantém inicialmente o nível 170, só diretamente ao controle Aracaju na frequência 20.3. Gente, então vamos chamar o controle Aracaju 120 decimal 3, o azul 2796. Obrigado e bom dia. Controle, bom dia, tá 3179. Tá 3179, mantém a proa até 2500 pés, contato radar na decolagem. Em acessão a 320, após a restrição, voo e lida. Mantendo proa até 2500, solicita a curva à esquerda agora, formações à frente. Gente, autorizado, tá 3179, voo e salvo. Ok, vamos salvo. É 311 no visual, com a pista? Negativo, mas estabilizado no ILR. Quer completar o final do procedimento Electric Flash Laboratory, 118.95. 295, obrigado. Salvador, Oceana 63, 1-1, visual, com a 2-2. Oceana 63, 1-1, autorizado, pouso, pista 2-8, vento variável 0-2-9. Variável 0-2-9, livre porto, 3-1-9. Mike Vitor Alfa, 2. Escuta, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, não, no momento eu tinha, ia chamar pra Pisa está em banho transpondo, mas já livrou aqui, beleza? Graças, Mike Litoral. Agora liberando a frequência. 007, informe 20 minutos, afastado, Salvador. Nove, chama agora centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 251. Centro Recife, 128, decimal 35, 125, decimal 1, azul 4299. Gol 2171, desce, mantenha 2500, 10, ajuste altímetro 9097, após o pit, voe servido 363 para final do procedimento LS, X-ray, pista 90. 2500 pés descendo, com bilhete 17, após o pit, está autorizada por 363, chama ânimo estabilizado. 2171. 6391, sala 01. Só para informação, o vento superfície para a gente, na 10 está... Exatamente de calda, 280 graus, 03 nós. Aí na 28 já tá informando 200 com 02 nós. Não, agradeço a informação, chama 319. Livre à esquerda, chama solo, 200 mal 9. Esquerda é 219, 6319. Guardião 07, o estimado agora de pouso 1240. Gente, 1248, o Guardião 07, controle de classe de tráfego a informá-los, frequência livre 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Olha, o PAN 3179 solicita coordenação proa de dente. Dente. PAN 79 mantém a proa de leite agora. Guardando. 219, passe a nível 170, chama agora o centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 128, decimal 35, 1, obrigado. Pode ver o 7, controle. Pelo 35, guardião 07, submantenha em regra de voo visual na escuta do controle. Afirmo, guardião 07. Informe afastado 40 milhas em Salvador. Visual 2171. Ouro, exame 71, completo sinal procedimento LS X-ray, pista 28. Chama agora a torre, 118, decimal 95. 1295, obrigado. Salvador, 2171, estabilizado na final da 22. O 2171, reporta visual ao campo. Tá, visual, 2171. O 2171, autorizado pouso, pista 28, vento 180 graus, 029. Ele é pouso, 2171, 28. 2171 na sala, zona 0, livre à esquerda. Ultrapasse a marcação de ponto de espera, mantenha posição antes de ingressar no pátio 1, chame seu aluno 2129. Ok, livrando agora à esquerda, nós vamos passar no ponto de espera, começando com mais 219, ponto de espera. Bom, mas o vento fiscal tá sendo dominante, viu? Melhor trocar aqui, gente, tá muito ruim pra aproximar. Sim, já estamos em procedimento de mudança de pista, grata. Padrão 07, 40 milhas, noroeste, afastado do Bairro de Salvador. Mantenha-se em regra de voo visual 035. Só tem frequência livre, 12345. Controle desconhece de tráfego informá-lo. Caso necessite informação alerta, irá chamar o Centro Recife na frequência 12545, alterno 2685. Desenvolvemos a autorização para Brasília. Vitoral, estacionamento da secretária, chama para o táxi. Oi, Salvador, eu fico 975, tá? Próximo ao ponto de espera na 28. Rio 5975, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento variável 3 nós. Ok, vai alinhar e decolar da 28, Rio 5975, manter 2510 na ponte. Afirma. Do Rio 5975. Gente. Você tem que acionar de pronto, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, ciente. Chame no ponto de espera da Papá para decolagem, QNH 10 no 6. Chamando no ponto de espera da Papá, Mike Vitor Alfa no 0 no 6, não, 5975, decolado ao Zuno 6, chame controle, Salvador 120, décima 8. 208, Rio 597. Para tocar, Mike Vitoral. Mike Vitoral autorizado ingresso e decolagem, pista 17, proa norte, vento variável 031. Ingresso decola 17, Mike Vitoral, decolando proa norte. 5, contato radar decolagem, submanteu 350. Está autorizado curvar a direita na proa da posição mesmo, sem manter a proa até 2500, fecha. Fiquei direita, proa Momo, Rio 5975. Do solo. Mike Vitoral, foi decolado da Zona 7, aguarde transferência. Informa aeronaves de... Informa pássaros de pequeno porte, andorinhas na cabeceira 17, Mike Vitoral. Gente, grato. Vitoral, chama o controle, Salvador 120, 18. 120, 8, bom dia, Mike Vitoral. Controle de Salvador, papapá, Mike Vitoral, decolado do aeródromo para Serra Índia Coimbra. Mike Vitoral, para manter sem resolver visual, Jeff, Serra Índia Coimbra, toma na final para o pouso. Toma na final pouso, Mike Vitoral. Lima, técnico 06312. A 6312, decolagem autorizada, pista no 0, vento 130, 0 grau 059. Iniciando 6312. Mike Vitoral. Vitoral, frequência livre para pouso, regresso. Livraça, regresso, Mike Vitoral. Zero, chamei agora o controle, Salvador 120, 8. 208, bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, Channel 6312. A 312, contato radar da colagem, suba e manter 350 via saída Pouca. 350 via Pouca, 6312. Tive uma prova mais direta, obrigado, 6312. Telema 312, vou e jamo. Vou e jamo, positivo. Papá Romeu, Bravo, Serra, Serra, controle Salvador, prossiga. Pra Serra, Serra, devolve Serra, Índia, Cui, já tá com direção inicial de placa repetida no Serra, hoje, Delta Lima, estacionado 0142, batendo 510 com 2 a bordo, depois segue pra Salvador. Pra Serra, Serra, copiado, mantém a Serra, Índia, visual, 510, hoje, altímetro 0,6, autorizado direto Serra, Whisky, Delta Lima, informe final pra pouso. Chamar só pra pouso, Bravo, Serra, Serra. Rio 5975, chama agora o Centro Recife na frequência, número 2545, alterna número 2085. 039. Líder, cola no 03304. 975. Vou chamar Recife 2545, alterna 2085. 5975.